velho e lembro você. Moleque maluco e doido, sempre foi respeitado, também respeitou. Nas quebradas por onde passava, sempre a paz pregava. Não era dono de nada, não tinha parte com nada. Evitava o mundo do crime, mas as drogas já o controlava. Limite era um lugar que pra você não existe. Insiste, não desiste, era esperto. Andava sempre sozinho, nunca esperou que algum dia alguém trilhasse o seu caminho. Aquela dona com palavras inafundadas traçou seu destino. Área cercada, polícia na porta de sua casa. Você, inocente, saiu pra fora. Um estampido choveu, os caras sorrindo dizia: a sua casa caiu, não tinha como fugir daquele círculo. Você foi algemado, espancado e jogado dentro do cubículo. Na delegacia, irmão, sua família tentava te ver, te visitar, contigo falar, mas ninguém podia entrar. 18 dias de angústia e dor. Dá pra ver, tente entender o pesadelo que aquele cara viveu. Jogado no canto de cela, mal cheirosa e fria. Isso eu sei como é, também já passei. Outros tantos espancados, disso eu não duvido. Dividir a cela tendo outros irmãos como amigos, como amigos. Família reunida, que agonia. Olhares se cruzava já escurecendo. Final do dia, a velha mãe nervosa tremia. De repente, você algemado entra sala de audiência. Banco dos réus, véi. Em teus olhos se via a inocência. Me lembrei das páginas de jornais. Só os pobres se dão mal, pode crer. Só a Deus pertence o juiz ou o final. Julgamento encerrado, martelo batido 3 vezes. Você condenado 7 anos e 6 meses. Você é um cara vivido, sua inteligência indiscutível. De rocha eu tô ligado, vários chegados. Tô preso no papudão, eu por várias vezes te visitando, estive por lá. Você não deixava a angústia transparecer, nem a vontade de sair daquele lugar. Só quem teve lá sabe dizer, contar. Até o diabo esteve por lá e não quis mais voltar. Mas eu sei, véi, que você pensava na vida bandida que te imporam a viver. O tempo passou e você libertou. Por bom comportamento conquistou a liberdade condicional. Velho irmão, mas que saudade de você. O tempo passa, o mundo gira, um dia vou te ver. A saudade contra-ataca. Começo da pena cumprida, voltava de novo à vida. As dificuldades tinha que aparecer. Era mais uma carta marcada do baralho. Além de sofrer, no presídio tinha o título de ex-presidiário. Tudo bem, você só recomeçou a vida. Construiu um lar, de um jeito ou de outro, foi batalhar. Ainda me lembro das suas palavras naquele 30 de março, é sério. A gente sorria, a alegria nos divertia. Mas a alegria acabaria no próximo dia que viria. Você partia, sem ao menos se despedir então. O dia estava amanhecendo quando a notícia chegou mais uma vez sobre minha mãe. O mundo se desabou. Essa é a angústia de todas as mães na hora da divisão dos pães. A tristeza bateu, é normal. Quando cheguei no instituto médico legal, só de viver na periferia por sobrevivência. Somos artistas e lá meu irmão no necrotério, deitado na mesa do legista. Parada cardíaca, infarto pulmonar, quem diria? Prefiro tentar sobreviver na periferia. Tenho sentimento ocultado, drogas, armas, polícia me deixa revoltado. Pior ainda, meu irmão no cemitério sendo sepultado. lado. Se fecha uma tampa, se joga uma terra. Se é difícil sobreviver nessa guerra, só se pode confiar em Deus. E em Deus tudo se espera, tudo se espera, véi. Por enquanto a Deus.